interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 9 no 094. Direita 219, boa. Bom dia, Azul 4451, ponto 0, 0, 0. Bom dia, Azul 4451, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. O vento é de 1,70 graus com 1-1 nós, que é legal no 0-2-0. Alinha, decolando 0, 1-0-2-0, que é legal, Azul 4451. Azul 4451, decolado aos 30. Acione 5430 e chame o controle Salvador, frequência 1208. Bom voo. 5430-08 com o controle, obrigado. Até daqui a pouco. Sandro, meu pai. Azul 4451, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Utilização 320, após 2000, voa Leda, grato Azul 4451. Azul 2719, cancelada sua inscrição de altitude, desça para 2000 pés, autorizado final e olhou se é reporte estabilizado. 7920, cancelada sua inscrição em verticais. Para 2000 pés, chame estabilizado em LSXT. 1230. 4.2 runway 10. Please confirm if you're ready, sir. I'm ready. 1230, clear to line up and take off runway 10. Wind is 180 degrees, 11 knots, turn H1020. QNH 1020, clear to line up. Go 1230. Autorizaria Mate para o Azul 4451. Azul 4451, aguarda a coordenação. Mais um pouco. Azul 4451, autorizado direto Mótica. Autorizado Mótica, 4451, grato. Frequency 120.8, have a good flight, sir. 1208, thank you, good job. About the departure, go 1230, Fuka. Go 1230, raise a contact, climb at level 370, pico de passo. Focus, departure, climb at level 370, go 1230. Fly direct to Romeo Foxtrot 018. Fly direct to Romeo Foxtrot 018. Thank you so much, go 1230. Patrulha Azul 27 no 9, estabilizado em LS-3. Azul 27 no 9, completo sinal, chame torre, 118, abrir sinal 95. 118, 95, 27 no 9. 2 Salvador, bom dia, 2719, estabilizado em LS X-Ray da 10. Golf, bom dia, autorizado direto Paripe, mantém as condições visuais, logística na 021, reporte para descida. Assim, autorizado Paripe, confirma legal o Anderson Golf? Romeu Tango Golfo, reporte para a descida. Sim, até pode para a descida. É, o Romeu Tango Golfo, se possível, é ideal para Paripe. A ideal para Paripe seria 070, o Romeu Tango Golfo. Na 070, reporte na descida, tá bom. Azul 4451, Centro Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife agora 251, alterna 2835, obrigado, bom dia. Bom dia. Romeu Tango vai com um desvio 20 graus pela direita devido à formação e estabilidade do paciente a bordo. Sérgio, Romeu Tango Golf. Papadão, o Romeu Tango está na idade de vida. Papadão, Romeu Tango Golf, deixa para 1.500 pés e ajuste no 021. 2021, descendo para 1.500 pés, Romeu Tango. Bom dia, Rolando 648, ponte 0190. Bom dia, Rolando 648, autorizando alinhar e manter na pista no zero. Quero manter 190. Com 1230, call Recife, 125 decimal 45 e Faneiro 126 decimal 85. Direita, são 219, 27 de novembro. Roll 1230, control. Roll 1230. Oi, Salvador, eu 2776, não posso esperar pronto. 2776, bom dia, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Mantendo o ponto de espera, dá um no zero, azul, 2776. 776, por gentileza, stand by, responder. Sente azul, 2776. 1648, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 70 graus, com 1 no nós, que legal, no 021. Autorizado, entendo, com 1648. Bom dia, 739, bom dia, autorizado de chegada da Mediona, deixa para o nível 070. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinho, mantém na no zero, azul 2776. 4-8 decolado aos 4-2, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, com voo. 208, grato, bom dia. Doutor, bom dia, Golão 642, decolando na Polícia da Boca. Golão 648, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da Boca. 350 na Boca, 1643. Autorizado a decolar da pista no 0, vento 170 graus, 13 nós, que é igual no 021. Sente autorizado a decolagem azul 2776. Sete meia, decolado aos 4-4, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 1208, azul 2776, grato. Controle azul 2776, cruzando 800 pés em subida. Pit check. Azul 2776, contato radar, suba para o nível de voo 170, atrás de 2000 pés, autorizado direto conte. Ciente, subindo para 170, após 2000 pés, direto conte, azul 2776. Precisa tapar tango com meu tango Golf. Sané 6140, salvo com a espera pronta. Sané 6140, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter no zero, 6140. Presente, vou Duna. Presente, Duna, agora na 7-3. Bruno 648, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 648. Já 140 após decolagem, tem condições de manter proa até 4 mil pés, somente após curvar à esquerda na saída PUC em coordenação controle? Pois não, Wilson, vai manter a proa até 4 mil em coordenação com controle, 1140. Pode passar. Meta China 1140, autorizado o decolar da pista 10. O vento é de 170 graus, 1-12 de nós, que é legal no 021, mantendo o proto a 4 mil pés. Tem decolagem, 1140. Zona 739, desça para 4 mil pés, ajuste na 021. 4 mil pés, ajuste na 021, na boa, na 739. Zona 648, sendo centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 255, 265, 648, mantendo. Bom dia. Chama 140, decolado aos 4 nós, mantendo o proto a 4 mil pés, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, por favor. 208, obrigado, 6140. Controle 6140, está mantendo a proa até 4 mil, na sua escuta. Chama 6140, contato radar, mantenha a proa de decolagem até 4 mil pés. Após 4 mil pés, autorizado direto à posição Jamo, subindo para o nível de voo 350. Ok, após 4 mil Jamo, subindo para o 350, o Xené 640. Patatá, Julieta, Terra Romeu, bom dia. Confirme já em condições visuais. Seu Patatá, Julieta, Hotel Romeu, autorizado chegada a mão, descer para o nível de voo 080. Zona 739, autorizado sinal ele é porém ainda deixa para 3 mil pés, informa tráfego 9 horas, a meia dúzia de milhas, rumo nordeste, mapeando 2 mil pés, cruzando 2 mil pés, esperando 1.500 pés, Santa Alfa 34. Descendo para 3 mil pés, na flor de zona, gol 9729. Bom dia, o Azul 2742. Azul 2743, aguarde. Controle Salvador, muito bom dia, Altan 3740, em descida para o 150. Altan 3740, sendo identificação, desse mantenha 4 mil pés via chegada Balmédio 1, ajuste 10021. 4 mil pés, 1021, a possibilidade de aposta para a morte voar movimentar, querido? Autorizado, peço para a morte de tapa, 3740. Obrigado. 2743. Precisa? Contato radar 65 milhas sudeste de Salvador, vou na Cruz de Bomédio e reporte para a descida. Sou de Bomédio, eu vou pela para a descida, azul 2743. Bom, 739, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, bom, 739, autorizado procedimento? Autorizado final. Zero estabilizado, bom, 739. Salvador, bom dia, bom, 250, armação ótima. Ou no 250? Afirma, tem essa informação lógica. Ou no 250, se mantém nível 060, via chegada do Balmédio 1, ajuste 10021. Mantém a chegada, gol no 250, número 5 na aproximação. Mantém a chegada, mantém. Então, 1-4-0, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2685, chame 1-4-0. 1-3-7-4-0, número 2, aproximação, velocidade e critério. 1-3-7-4-0. Salvador, vou passar o meu tango. Prossiga. Sem conhecimento com o tráfego, solicito a vetura, partida presente. Não tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Afirmativo, senhor. Sim, tem condições de curvar à esquerda na proa 055? Esquerda, proa 055, meu tango. Afirmativo, na proa 055 vai voar por aproximadamente 11 milhas. Para curvar à direita novamente, para ingresso no corredor Interlagos de Salvador. Na Pro 55, aproximadamente 11 milhas, para o corredor Interlagos de Salvador. Correto. Eu tomo Golfo sem condição de curvar à direita da presente na Pro 075. Afirmo, direita na presente na Pro 075, Romeu Tango. Correto. Bola 739, chame pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 2-5, Bola 739, valeu. Descida o Azul 2743. Azul 2743, desça e mantém nível 050, ajuste de altímetro 1021. 050, 1021, ajuste. Azul 2743. Bom dia, tráfego avistado, Kenegão no 020, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 1,7 a 0 graus, com 1,29, gol no 739. Livre pouso, 1020, chegou no 739. Reporte contigo visual com a pista auxiliar, pista no 7 de Salvador. Sente, aproximadamente 9 milhas, reporte contigo visual com auxiliar, pista 17, Romeu Tango. Volume 250, redução de velocidade 2409. 2409, 2409. O Jet até o meu, desse mantém nível 070 inicialmente. Bola 250, vetração radar para sequenciamento, curva esquerda na Pro 050, limite o curso do localizador. Esquerda 050, limite o localizador. 740, desça para 2010, motorizado final ILS X-ray, informe estabilizado. Para 2000 pés, reporte estabilizado, 3740. Azul 2743, vê se mantém a 4.000 pés. Para 4.000, azul 2743. Tchau, meu, intenção de pouso, pista no 0, visual 97. Interseção Sierra Gorgasca. Sierra Gorgasca, confirme por gentileza o local de estacionamento, o pátio 4 ou mata, senhor? Sierra Gorgasca, confirme o local de estacionamento, está no pátio 4 ou na mata? Pode no circuito de tráfego e pouso 97, chame pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. Torre 118, 95, ao meu tango. Dia, tráfego ainda não avistado. Chame na final de 2 milhas da pista 1-7, o Papa Tango Romeu Tango. Vai chamar na final, capteira 1-7, Romeu Tango. 5 na aproximação de Leste Opé Romeu, aceita a vetoração para a final visual do 1-7? Aí é de acordo com o planejamento da torre. O sequenciamento para 1-0, instrumento, pouso instrumento, é o número 4. Azul 2743, vibração radar para sequenciamento, curva direita para o 035, limite o localizador. Direita 035, temos como limite o localizador, azul 2743. 2-0. Pastor 2-0, sem identificação, desse mantenha nível 080, via chegada bom, se ajuste no 021. Identificou, 080, bom. Salvador Exército 4006. Exército Brasileiro 4006, prossiga. Ok, já decolado do quartel do Exército. A intenção sobrevoa agora na região de Barratão e retorno para o quartel da CGL. Gente, mantenha sem regra de voo visual, 500 pés na escuta do controle. Na escuta do controle, grato. 743, vibração radar para final, correção, para interceptar o localizador, curva direita para o 045, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. Direita 045 para 3 mil pés em forma estabilizada, azul do 743. 50, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, mano, vem. Uno 7, vento de 170 graus com 139. 7 pós autorizado, 6 para 17, o meu tá bom. Salvador, muito bom dia, Uno 094, seguinte da Papá, 390 Fortaleza. Curva esquerda na proa 080, seu limite é a radial de Salvador 335. Sete sete meia, prossiga. Serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Subir mantém nível 170, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 203, bom dia. Brasileiro 4006. Já está no local de sobrevoo? Já está na vertical do radar. Eu tenho 4 aeronaves em aproximação instrumento para a pista no zero. Esse setor fica próximo a Simbra, marcador externo. Não é possível manter esse local em sobrevoo nesse momento. Afaste para o setor norte e aguarde a autorização do controle para retorno. Ciente, afastando para o setor norte. Ó, capa, controle do exército já está retornando então pro BC, eu consegui já fazer o REC e vou fazer o PGL lá. Ele vai retornar ao local de decolagem? Retorna ao quartel do exército, o local de decolagem. Este reporte visual com o local de pouso? Reporte era visual. Passando 208. 198, CN identificação, desse mantém nível 090, via chegada Bomed 1, no ajuste 10020. Para nós 090, o TAN 3198. Ele é estabilizado, TAN 3740. Entre 740, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95, apenas para informação, helicóptero do exército, posição de 11 horas e 2 milhas, mantendo 500 pés na interfere. Afirmativo, chama a torre, tá com o helicóptero investigado, obrigado. Tabata, Juliette, Hotel Romeo Controle. Curva esquerda na proa 180. É a proa 180? Esquerda 180. Bravo Oscar, Roger. Estou foi à esquerda, agora vou completar uma curva esquerda 180 para seguir um banho 737. Não, vou tirar só em gota, Juliette, até o meu. A Júlia 743, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, em forma estabilizada. 2 mil, final ILS, em forma estabilizada, 2743. 9250, desça para 2 mil pés, nesta prova interceptor localizador, em forma estabilizada. 2 mil pés, autorizado, em forma estabilizada, 9250. Zona 250, inicie redução para 180 mais, segue a terra 72, posição de 3 horas, 8 milhas, mesmo rumo, com 200 de ground speed. Reduzindo, mano, 2 mil. Juliette, até o meu autorizado 3 mil pés. Gente, senhora, no parte 4, o senhor livrou na papá. Por gentileza, reingresse na pista 1735. Chame livrando no Taxway Oscar, ou no pátio 4, o Sierra Golf Oscar, ou correção, o Romeo Tango Golf. 0-0-0, João Pão de Pouso. Exército Brasileiro 4006, frequência livre para auto-coordenação. Exército, vai só toque repetido e para a nota decolagem. Chama lá. Gente, chame o controle e regresso. Chama lá, controle. Faz todo 0, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-2-0. 4-1-0-2-0, pastor. Mobilizado, bono 250. Bono 250, complete final, aguarde pela diferença de comunicações. Nada, agora é diferente, Juliette Hotel Romeo, transito para o localizador, cuja esquerda para o 150 e forma estabilizada. Correto, Juliette Hotel Romeo, segue um bang 737-800, posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando 050 em descida. São 3198, desse mantenha nível 050. 0-5-0-3-1-9. Da pista 1-0, aguardando para o cruzamento, sente? Sim, aguardando. Por meio do Sierra Golf Oscar, ele tenta ter a turbulência do aeróbio da tanque, acabou de cruzar sua proa. Tem livre decolagem da pista 1-7, vento de 1-7-0 graus com 1-1 no nosso. T-40 no solo Zuno 1, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 1-2-1, decimal 9, senhor. 2-1, ali. Cadê o azul do 743 estabilizado em LS? Do 743, bom dia. Tráfego avistado aqui na Ilona 020. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu reporto um Charlie 150 decolando da pista auxiliar e irá ingressar na terra contra o vento da pista 10. Não interfere com sua aproximação ao Azul 743. Azul 743, Romeo Sierra Golf Oscar, decolado ao Zuno 2, ingresso da presente na perna contra o vento da pista 10, aguardando para girar através, senhor. Ingressar na contra o vento é 10, aguardar para girar através. 743, pouso autorizado na pista 10, vento de 1,60 graus com 10 nós. Autorizado o pouso do 743. Autorizado 2, meu pé, Juliette, Chapéu Romeu. 1250, chame Torre Salvador, frequência 1185, em redução de velocidade para aproximação. 1295, reduzindo, vou no 250. Bom dia, vou no 250, estabilizado LR. Lá 250, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 021, no número 2 para pouso, continua a aproximação, a portaria pista livre, igual no 250. 021, ciente, para pista livre, igual no 250. Romeu Sierra Golf Oscar, aguarde aproximadamente um minuto para girar perna de travessa. Sierra Golf Oscar, aguarde um minuto. Okay. Juliette, até Romeu completa a curva esquerda na Pro 125 para o localizador. Decolado do quartel, a intenção agora sobrevoa na região do Fonte Nova. Que é a espera? Fonte Nova, ciente. Mantenha a escuta no controle, o exército brasileiro 4006, altímetro na terminal 9020. 9020, mantenha a escuta, grato. Sierra Golf Oscar autorizado a girar través, chame livrando o campo, senhor. Vai iniciar girando através, reportará quando livrar o campo, Sierra Golf Oscar. São 3198, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000, vou estar estabilizado no X-Ray, o 3198. Através da pista 10. Não deverá interferir com sua autorização de pouso, igual ao 250. Certo, agora autorização para pouso, igual ao 250. Certo, tato. Sul 2743, no solo, zona 5, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121, do Small 9. Libera a pista, solo 129. 0-5-0, guia, toque, o uísque da vez. Certo, essa é a nossa data. Juliette, até o meu chame Torre Salvador, frequência 118, do Small 95. No 250, cheque trem, pouso autorizado na pista 10, vento de 160 graus com 09 nós. Autorizado pouso, 10, boa noite, 10. Em Salvador, coisa bom dia, papapá, Juliette, hotel Romeu, estabilizado e alerta excluída 10. Bom dia, papapá, Juliette, hotel Romeu, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 020, por gentileza, confirme intenções de pouso, senhor, na pista 10 ou na pista 17? Ah, 17, é a de novo. E autorizado, qual é a palavra presente e o corretora? Ciente, papapá, Juliette, hotel Romeu, tráfego ainda não avistado, chame no externo, quando avistado para a autorização, correção, para o cancelamento do plano. Perfeito. Chamar no 1094, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, 1094. Uno 250 no solo zona 7, libera a pista para a sua interseção à direita e chame solo Salvador na frequência 121 do decimal 9. 1219, por favor, 250. Cancelando a presença no externo, Leandro Romeu. Salva para Juliette, até Romeu, tráfego avistado, plano cancelado aos 17. Autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista 17, chame de base para final embaixo travado por autorização de pouso, Juliette, até Romeu. Separar de base para final, baixar para lá, abrir de perdão. 094, autorizado decolar da pista 10. vento de 150 graus com 109. Tive decolagem no 0, voo no 0, passa. Controle a 04006. Prossiga. Já abandonando a área do Fatumava, está em direção à região de Pituaçu. Quando eu puder fazer o reconhecimento lá, isso vai. Gente, Exército Brasileiro 4006 tem um Airbus 320 agora, 3 minutos para o pouso. E um vazio também, mais 5 minutos para o pouso. Assim que possível, o controle avisa. Quem é que manterá o fiscal do quartel, então? Quanto é o letrizado 3 mil, pastor? 3 mil, pastor, 20. 3 mil, pastor. Sou Salvador, bom dia, Xanear 6200, informação papá. Xanear 6200, acione a identificação, deixe se manter em nível 060, via chegada Bomed 1, ajuste no 020. 060 via Bomed 1, 10201, ajuste o Xanear 6200. Sou 1094, decolado aos 19, mantendo o PROA até 2 mil pés até a terceira milha. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, com voo. 1094, bom dia, contato radar, suba via saída MOMO, nível 370. Tá, MOMO 370, 1094. Vento aprovado, papai uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra, te chame pronto para o táxi. 8 minutos. Ótimo, aguardo a instrução de fazer parte. Pastor 20, autorizado final ILS X-Ray, se mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. Autorizado, ILS X-Ray, reportará. 3198, visual. 3198, chame torre frequência 198, decimal 95. 19. Que bravo isso, que Deus se mantenha 4 mil pés. 4 mil, isso é louco. Oceano identificação, mantenha para o de bom médio, deixe manter nível 070, ajuste 1020. Obrigado, Rui, eu vou estacionar a frequência livre, mas fácil. 3198. 3198, bom dia, tráfego avistado, QNH 1021. Continue a aproximação, por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. 3198, pouso autorizado na pista 10, vento de 150 graus com 119, somente uma correção, o QNH agora no 020. Clima pouso na 10, 3198. Mantenha no mínimo 10 milhas afastadas de Salvador Terra Golfiosa para manter essa atitude. Sim, mantendo 10 mil milhas. Sim, 10 minutos, desculpa. 0-0. Azul 4082, ele se mantém em nível 060. 060, 4082. Pastor 2-0, complete final, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador, RD 295, pastor. Fox Trot Sierra, táxi aprovado, chame na interseção para ingresso. Ilha à sua esquerda, ingressando na final 1-0. Uma interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. 1219, 319. Janela de aproximadamente agora 7 minutos. Ciente grato, matéria separação visual. Sur 20, tráfego ainda 9, estado, Kinegão no 020, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguardando, pastor. Faz solo, autorizado 2000, vai reportar estado no ILS da Vista, agora 10, isso pra mim. Pode voar na Fred pra ti? Voador, voo 1962, cruza 180. Voo 9094, coordena com o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, e alterna 126, decimal 85. 145, 9095, voo 9962, desce e mantenha nível 070, via chegada Bomed 1, ajuste 1020. 070, Bomed 1, 1020. Pilar 6200, velocidade indicada? 250, 6200. Sim. Azul 4082, redução de velocidade 240 nós. Já está mantendo do 402. Está mantendo 240? Ah, tá bem.